16h26. No próximo bloco tem Amigos para Sempre, Sara Brightman e José Carreiras atendendo a minha amiga Eliette Valentina Firmani do Núcleo 3, oferecendo pro Nami Júnior pelo aniversário hoje. E também ao Laudecir Leonel da Rádio Cormã, aniversariando hoje. Minha Ambrosina, Nho Jucão, aniversariando hoje. Também a mãe Nancy, o marido Eliseu, família do Nami Júnior, mãe do Nami Júnior, que é professora, e professora Rita, e a todos os professores. Vai também para Eliseu Alves Moreira, na sintonia. E depois a professora com a dupla infantil, Vitor e Vitória, vai para Eliette também. Ainda o sucesso da Amigos para Sempre vai para Maria Claudete da Silva, da Nova Bariri, oferecendo para o Nami Júnior pelo aniversário. Vai também essa música para Griselda Freire Rosa, da Vila Americana, oferecendo para o Nami Júnior pelo aniversário. Tereza Freire Jerônimo, da Vila Americana. Beleza? E na sequência eu atendo o meu amigo Álvaro Longo, Dere Alva, com Eli Silva e Zé Goiano. O dedo de Deus, não é com o Tião do Carro que a gente tem aqui, viu, o Álvaro? Tá bom? Qualquer coisa, liga pra gente aqui. E o Donizete Vida, lá no Moarama Clube, Daniel, meu reino encantado, ele que apresenta a palavra em movimento ao lado do pastor Silas, aqui na Bariri Rádio Clube, aos sábados, das 7 às 8 da manhã. Pra um giro comercial, e aí, direto, já entram as músicas. E o que eu estou falando? Ô, compadre! Ô, comadre! Vocês ficam paradico aí que nós volta já! Ô, compadre! Ô, comadre! Liga pra nós! Programa Sertanejo Nami Júnior. Ligue, participe, peça sua música pelo telefone 14-3662-3677 ou 3662-6400. Identificando, nós somos a Bariri Rádio Clube, ZYK 717, 1000 watts de potência, emissora de ondas médias, transmitindo de Bariri, centro do estado de São Paulo, Brasil, em 570 kHz. Estúdios localizados na Avenida Sérgio Fursim, 230. Transmissores em nosso sistema irradiante na rodovia SP-261, quilômetro 1. Acesse www.baririradioclube.com. Bariri Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Orgulho em ser baririense. Michelassi. 16h29. A sorte é sua, Michelassi. Sem ou sem moída no clube, R$27,95 o quilo. Coxinha d'asa de frango no clube, R$11,98 o quilo. Sorvete do Bom, pote 2 litros, R$18,90. Refrigerante IT, 2 litros no clube, R$13,38. Cerveja Weizenbach Pilsen lata no clube, R$13,24. Beba com moderação. A sorte é sua, Michelassi. Você está com o programa sertanejo Nami Júnior, fazendo o chão tremer de verdade. Continue ligado. Fique conosco. Descontos imbatíveis na compra de medicamentos é só na Drogaria Poupe Aqui. Antigripal Cimegripe 20 cápsulas, R$5,99. Sabonete nível 85 gramas, R$1,99. Dipirona, cartela com 10 comprimidos, R$2,99. Neusaldina com 20 comprimidos, R$22,99. Desodorante Above Aerosol, R$5,99. Vem pra Drogaria do Preço Popular. Drogarias Poupe Aqui. Em Bariri, na rua 15 de novembro, 775, no centro. Disque entregas 3662-1162 ou pelo WhatsApp 17 99636-6507. Drogarias Pompe aqui, preço baixo é aqui. Você tá ouvindo o programa sertanejo Nami Júnior, fazendo o chão tremer de verdade. Vocês ficam ligadinhos aqui com a gente. TV Assistência Técnica em Itaju. Precisando consertar o seu smartphone, tablet, computador ou notebook, o endereço certo é TV Assistência Técnica do amigo Tiago Brota em Itaju, que dará todo o suporte para que o seu aparelho volte a funcionar. Peça orçamento sem compromisso. Na TV Assistência Técnica você vai encontrar acessórios para o seu celular, como capinhas, carregadores e películas. TV Assistência Técnica aceita cartões de crédito e débito, horário de atendimento de segunda a sexta das 8 às 18 horas, sábados das 8 ao meio-dia. Além disso, presta atendimento em domicílio em Itaju e Bariri. TV Assistência Técnica, Rua Miguel Brasa Roteia, número 707, Centro, é a banca em frente à Praça da Matriz. Celular Whats 14 98213 1486. Ô compadre, ô comadre, liga pra nós! Programa Sertanejo Nami Júnior. Ligue, participe, peça sua música pelo telefone 14-3662-3677 ou 3662-6400. Programa Sertanejo Nami Júnior. Aqui é Aroeira.